vaqueiro, bota cavalo selado. Hoje nem a pau, durmo no colchão. As gatas bebem, desce até o chão. E vira o lito dançando o meu breguinha, batendo bota sobre o poeirão. Vaquejada boa, só presta sim. Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulherada dança colado. Hoje tem festa de gado, hoje boi no chão, vaqueiro botando pegado. Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulherada dança colado. Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado. Hoje nem a pau, eu durmo no colchão. As gatas bebem, desce até o chão. E vira o lito dançando o meu breguinho, batendo bota, sobe o poeirão. Vaquejada boa, só presta sim. Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulherada dança colado. Hoje tem festa de gado, hoje é boi no chão, vaqueiro botando pegado. Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulherada dança colado. Hoje tem festa de gado, hoje é boi no chão e vaqueiro chamando na chincha.